vamos dançar sapateio e outro bailinho. O meu amor, lira ingrata, não voltou. Foi por aí, devagar, devagarinho, outro pezinho no lugar do seu ficou. Vamos dançar sapateio e outro bailinho. Meu amor, lira ingrata, não voltou. Foi por aí, devagar, devagarinho, outro pezinho no lugar do seu ficou. Não há festas nem touradas, romarias, coroações. Andam a almas cansadas por outeiros, por canadas, mais tristes os foliões. Andam as almas cansadas por outeiros, por canadas, mais tristes. Vamos dançar sapateia, outro bailinho. O meu amor, lira ingrata, não voltou. Foi por aí, devagar, devagarinho, outro pezinho no lugar do seu ficou. Vamos dançar sapateia, outro bailinho. Ingrata não voltou. Foi por aí, devagar, devagarinho, outro pezinho no lugar do seu ficou. São Macaio, tão velhinho, já cansado, deu à costa e a sapata. Ajeita a manquinha e a dançar já se desgosta. E a sapata e a menina não ajeita a manquinha e a dançar já. Vamos dançar sapateio, outro bailinho. O meu amor, lira ingrata, não voltou. Foi por aí, devagar, devagarinho, outro pezinho no lugar do seu ficou. Vamos dançar sapateio, outro bailinho. O meu amor, não voltou. Foi por aí, devagar, devagarinho, outro pezinho no lugar do seu ficou. Foi por aí, devagar.